8-16, complexo NLS, motor, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9-5, boa noite, 1-6, até daqui a pouco. É. Salvador, bom dia, gol no 8-6, 2:30 do Índia, Serra, baixado e travado. Boa estado, boa noite, livre pouso no 0-130, 612, nós gol no 8-6. Livre pouso, pista 10, gol no 8-6. No meio, solo 5-1, libera direita, solo 1219. Direita, 1219, vou no 8 no meio. Ô, Salvador, bom dia, vou 1-8 no meio. Livrou na 6-4. 8 no meio, bom dia, táxi Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, boa noite, no meio. 3520, coordenação 190. Aracaju. Ok, 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda, subida Tuca, Jama, após Jama direto. Transponder 5565, controle em 119.8. 190, Aracaju autorizado, via plano de voo. 677, né? Decolando 190 com curva à esquerda, Tuca, Jama e então direto. 5565, acionado, 198, controle, o 3520. Chame para puxa acionar, 3520. Chamará. Autorizado, time TAC. táxi da 3520. 109 agora. 5 e 2 horas. Que é livre táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 1895, altímetro 1013, está 3520. Já está, espera à direita, no ponto de espera, 1895, está 1Salvador, bom dia, Gol 18, 17, formação Alfa, autorização Guarulhos. Pronto para cópia? Afirmativo. Cheio 817, autorizado Guarulhos, nível 360, decola com curva à direita, subida da El, Lida, após Lida, voa Bridge, onde intercepta Upper Zulu no 6, prossegue até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5571, controle 1119.8. Guarulhos autorizado no nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda, após Bridge, após a Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, descida Trive, conforme plano. 5571, 1 no 9 decimal 8, Gol 1 no 8 no 7. O portão é o 5. Ok, ponte 5, chame para a bucha, senhor. Chamaremos, Gol 1 no 8 no 7. Toyota 3520, ponto espera no 0 pronto. 3520, autorizado a alinhar e decolar, 110 graus com 629, está 3520. A linha decola 1-0, está 3520. 5520, decolou Zona 6, chama agora o controle em 119, decimal 8, boa noite. 198, até a boa. Comador, 3520. Controle Salvador, tá 3520? 3520, acione o código 5565, fosse normal. 5565. 3520, contato, sobre manter nível 90, na saída Pucajama, pós direto. Pucajama direto, senhor, 3520. Recife agora, 12685, alterno 2545, da 3520. 3520, 3520, boa.